liberdade com a televisão. Cara, metade de mim, ninho de salivação. Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Em Foco. Tudo bem convosco? Estão preparados para mais uma edição? É verdade, hoje o nosso programa, o nosso Em Foco, vai trazer apenas e só música. Só a partir desta segunda-feira, ou seja, da próxima edição, é que vamos começar a trazer, ou sim, esperamos, sempre procuramos trazer não só a música, mas também as respectivas informações, acho eu, que tão importantes são. E hoje temos então, na nossa edição, como já disse, apenas música portuguesa, mas não é a música portuguesa que nós, por norma, ouvimos aqui no Em Foco, são sim outras músicas, embora elas também vão fazer parte do nosso programa. Enfim, vai ter um pouco de tudo e a partir de hoje o nosso Em Foco vai trazer, nosso Em Foco e não só, vão trazer muitos mais artistas da nossa música portuguesa. Refiro-me a isto por vários motivos. Para mim, o principal deles é agora temos muito mais música. Eu acho que nós nunca tivemos tanta música portuguesa como temos neste momento. E isto já diz uma ideia muito clara do que é que nós temos então à nossa disposição. Bom, então hoje temos a Caruma com Diabetes com Chantilly. Foram eles que abriram esta edição com uma sonoridade e um tema muito interessante. Vamos também ficar já de seguida com uma sequência de 4 temas. Os Adiafa vão-nos trazer a sambombita, que para quem não sabe, a sambomba é um instrumento típico alentejano que carrega-se, não é? Eu já soube mais ou menos como é que era este instrumento. Eu sei que ele carrega-se, não é? Na parte superior do instrumento, e é por aí então que depois vamos obter aquele som. Ela tem que estar, acho que com ar suficiente ou com água suficiente para dar aquela música, já não recordo, mas eu tenho uma ideia muito clara dessa sambombita. Inclusive é quando ouvi o som da música, o som do instrumento, percebi logo que era o que eu estava a pensar. Eu já vos conto como é que conheci esta sambombita. Para já, a Diafa então com sambombita, Adelaide Ferreira com Coquerando, Márcia com De Canto e Linda Martini com Lição de Voo número 1, ao vivo. 4 músicas e é desta forma que se inicia mais um Em Foco. Bom dia! Sambombita, sambombita, yo te tengo que romper. Sambombita, sambombita, yo te tengo que romper. A la puerta de mi novia no quisiste tocar bien. A la puerta de mi novia no quisiste tocar bien. Abre la tristeza que pasar por mí. Abre la tristeza que pasar por mí. La moza del baile me dice así. La moza del baile me dice así. Pandereterita moza y panderetera. Pandereterita moza y panderetera. No te vayas si no quieres. Vaya si no quieres que yo me muera. Esta noche, noche buena, es noche de hacer viñuelo. Esta noche, noche buena, es noche de hacer viñuelos. A mi madre no lo hace porque no tiene dinero. A mi madre no lo hace porque no tiene dinero. Tristeza que pasa por mí. Abre la tristeza que pasa por mí. La moza del baile me dice así. La moza del baile me dice así. Pandereterita moza y panderetera. Pandereterita moza y panderetera. No te vayas si no quieres que yo me muera. Vaya si no quieres que yo así no quieres que yo me muera. Zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, zambombita, Canal 1. Não disse nada, porque nada havia para dizer. Ainda 6 horas por preencher. Yeah. De volta, estimado auditório. Ora, como é que eu conheci a Sambombita? Estávamos no ano 2000 e para os ouvintes que seguiam o programa, já há uns 15 anos, saberão que havia um concorrente no Big Brother, que era o Zé Maria. Então, uma vez a sua irmã, a Cristina, foi ao programa e trouxe uma sambomba que tocou um bocadinho até para o próprio Zé Maria ouvir. Foi uma tarde de saudades, sim senhor. E foi um momento que a mim me ficou marcado. Então, quando ao fim destes anos todos, porque este disco chegou até nós recentemente, quando ouvi até há bem pouco tempo esta música, esta sambombita, eu ouvi e reconheci logo só pelo nome que era este instrumento musical tão peculiar e com uma divulgação muito pouca, mas para todos os efeitos, sim. É um instrumento muito peculiar, sem dúvida. Bom, vamos agora ficar com mais 4 temas. Sete Saias com Por Esse Rio Abaixo, Os Portugas com Pachali, um tema, enfim, uma versão de um tema dos Grupo de Baile, música original de 1981, este dos Portugas acho que é 2008, Afonsinhos do Condado, Ska da Ilha, uma música muito interessante, como aliás era este álbum chamado Açúcar, e por fim, Adriano Correia de Oliveira com Lágrima de Preta. Músicas bem dispostas que espero então que possam apreciar. Enfim, espero que passem connosco uma ótima edição do Enfoco, um ótimo final de manhã também. E já sabem, a partir da próxima segunda-feira vamos ter muito mais do que música, mas hoje ficamos mesmo pela música. Ouvintes, bom dia para vocês. E já de seguida então ficamos com Sete Saias e Por Esse Rio Abaixo. Vamos lá! Poder se apaixonar. Leva com ela meu coração para poder se apaixonar. Por esse rio abaixo vai um raminho desgovernado. Por esse rio abaixo vai um raminho desgovernado. Leva com ele meu coração em busca de um amado. Por esse rio abaixo vai um peixinho sem direção. Por esse rio abaixo vai um peixinho sem direção. Leva com ele meu coração em busca de emoção. Leva com ele meu coração em busca de emoção. Por esse rio abaixo vai uma alga sem ter caminho. Por esse rio abaixo Senhor, queriam

Desde que o John partiu, a Rosinha passa mal. Vive na Lonely Street, at Break Hotel Portugal. Ainda em cima a doce mentira do amor. Tomou-lhe o gosto ao provar-lhe do sabor. Olha, os amores são facas de dois gumes. Tem de um lado a paixão, de outros ciúmes. São desencantos que vivem encantados, como velas que ardem por dois lados. Falso amor, falso amor, falso amor, falso amor. No convento as noviças cantam as madrugadas, e a bela monja escreve cartas arrebatadas. É por virtude tua que tu és o meu vício. Por ti eu lanço os ventos ao precipício. O ruído da casa pia sabe que sabe amar. Sopra na franja a maneira de se pentear. Vai à posta restante para ver quem escreveu. Foi uma bela monja que nunca conheceu. Mas os amores são facas de dois gumes. Tem de um lado a paixão, de outros ciúmes. São desencantos que vivem encantados, como velas que ardem por dois lados. Um beijo igual ao que ontem deu dentro do vulcão. Faz babysitting à espera de parecer mulher. Quando é que o amor lhe explica o que dela quer? Depois da dor, como conservar a inocência? Leia um bom livro, lega as lágrimas à ciência. E parta o vidro em caso de necessidade. Deixa o seu coração ir em liberdade. É que os amores são facas de dois gumes. Tem de um lado a paixão, de outros ciúmes. São desencantos que vivem encantados, como velas que ardem por dois lados. Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra macela em corpo de aço nas ruelas. Thank you.

Mussoila, música do Salada de Frutas, do mítico álbum do tema Scandvas, Francisco. É verdade, é verdade. Ouvintes, estamos no final desta primeira parte do nosso programa. O Enfoque vai daqui a pouco para um pequeno espaço publicitário, mas regressa depois para a segunda e última parte. Por enquanto, vou-vos deixar com os Rádio Macau e o tema O Anzol. Polo Norte com Amoré, com a base do poema de Luís de Camões, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Rui Veloso com Lagos de Cristais, com uma sonoridade muito anglo-saxónica, sim senhor, do álbum Lado Lunar, de 97, se não estou em erro. E por fim, os Ficções com Tágide, de 1992. Só música portuguesa boa, muito boa, de grande qualidade, que eu quero aqui partilhar convosco. Depois, de Lena d'Água, vamos abrir a segunda parte com Nuclear Não Obrigado. Um tema mítico depois do acidente de Chernobyl. Vamos para já começar com esta sequência dos Rádio Macau. Trazem-nos, ou dos Rádio Macau, ouvimos o Anzol. Bom dia! Thank you. está preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. 5:30 da manhã, no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18:30. No Canal 1.

Olá, ouvintes, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Em Foco. Tudo bem com vocês? Ótimo, é isso que é preciso. E o Em Foco já cá está para mais uma sequência musical. Hoje, como já disse, as coisas mais, um bocadinho mais, enfim. Mas o que importa é que estamos aqui e que podemos então trazer aqui aos nossos ouvintes momentos radiofónicos, para mim, muito significativos. Hoje vamos, seguindo depois de Lena d'Água, que abriu então esta segunda parte, vamos ficar com Estilos e Preconceitos, dos Alvará. Mais um álbum, para mim, fantástico. De 2010, já agora. Anabela vai trazer-nos, com a participação de Lura, o tema Ó Minhas Amigas. E este tema faz parte do álbum Casa Alegre. A cantora e também atriz, que já representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, corria o ano de 1994, lançou este álbum, que tem algumas parcerias interessantes, como esta de Lura. Ó Minhas Amigas é a última faixa do álbum Casa Alegre, que lançou neste ano 2015. A artista, que também participou em peças como My Fair Lady, Minha Querida Senhora, uma participação de enfim, uma obra de Filipe Laféria. Vamos aqui então, aliás, o My Fair Lady não é do Filipe Laféria, mas a encenação na qual participou a Anabela, sim, é dele. E então, o Minha Querida Senhora. Vamos ficar então com estes dois temas. Alvará, Estilos e Preconceitos. Anabela com Lura, Ó Minhas Amigas. Também José Cid com o tema Deixa-me ao Menos, do álbum Nunca Mais é Sexta-feira, de 1996. Sexta-feira, por acaso, até hoje. Mas siga. E Meu Amor Me Deu um Lenço, da Maria Ana Bopón, uma fadista que não ouvíamos há muito tempo e que hoje vamos então ouvir, matando saudades aqui no nosso Em Foco. Daqui a pouco, despedidas deste programa que tem 2 horas e está quase a chegar ao fim. Vamos à música, ouvintes. Até já. Despistes e conceitos, já que são feitos, já que são feitos, já que são feitos. Nossos defeitos são nossos defeitos. Assim é, assim é, assim é. Sem regra por conformar. Isso é muito só sentido like. Do mais prazer, do mais prazer. E ainda bem que logo agora disse. Mas que chatice, para te encontrares decidido a lutar pelo que é devido. Desequilíbrio. Quando se esquece, adormece. Quando se esquece, adormece. Desaparece. Aparece. Desaparece. Aparece. Em resumido, seu sentido lado. mas pouco exato, mas pouco exato. Traço espalhada a indiferença de quem não pensa, de quem não pensa e depois compensa. E mentiras mais banais, mais e mais ausentes os nossos ideais. E ele agora está atento, vê de fora para dentro. Agora diz, agora dá. Agora é mesmo assim, em equilíbrio. Desequilíbrio, desequilíbrio. Quando se esquece adormece, quando se esquece adormece. Desaparece, aparece, desaparece, aparece. Gente,

Meu amor me deu um lenço, música da cantora Mariana Bobone. Para trás ficaram José Cid com Deixa-me ao Menos, Anabela com Lura e o tema Ó Minhas Amigas, e Alvará com o tema Estilos e Preconceitos. Na próxima segunda-feira, correndo tudo bem, o Em Foco vai regressar e em força. Vai trazer as rubricas que queremos que o ouvinte se habitue. São elas Leitura em Dia, da Rádio Universitária do Minho, também o Minuto em Dia, aliás, o Minuto de Saúde, aliás, o Guia dos Astros, enfim, motivos que esperamos nós possam cativá-lo no nosso programa durante os seus sensivelmente 120 minutos por edição, correspondentes, portanto, a 2 horas. Até lá, vamos ficando num bom fim de semana, para o qual aproveito para desejar boa Páscoa a todos os ouvintes. Vamos chegar com 4 temas nesta edição do Em Foco, que agora termina. Por exemplo, trazem-nos Tu e Eu, Expresso trazem-nos Sahara, Flávio traz-nos Eu Canto para Vocês e também Tony Carreira com Este Sabor a Ti. Esta música é uma versão de 2012, de um tema que gravou na década de 90, ou 2000, do ano 2000, acho eu, já não tenho bem a certeza. Mas aqui, esta música faz parte do álbum Essencial, no qual, lançado em 2012, Tony Carreira gravou, ou regravou, todos os seus temas e passa a minha mensagem, plágios ou não. A verdade é que este não é um deles, creio eu que não é um deles, e portanto trago aqui essa mesma música. E, enfim, é desta forma que chegamos ao final de mais um Em Foco, a 4ª edição. Aos ouvintes, votos de uma ótima tarde, agora na companhia do Canal 1. Daqui a pouco, Edelson Moura e Márcia Ferreira apresentam mais um Jornal Brasil Notícias. Fique bem, ouvinte, boa tarde para si, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira. Deixei de ser um sonhador e por